garota, de repente via. Cada dia para mim é uma novidade. Desse jeito eu piro, venho louco ao vento. Acontece tanta coisa no seu dia a dia que até me lembra as telas do cinema. Guaruarabara, dadara. Ha, ha. Guaruarabara, dadara. Você parece com o clima da minha cidade. De repente esquenta, de repente fria. Cada dia para mim é uma novidade. Desse jeito eu piro, né? Acontece tanta coisa no seu dia a dia. De repente esquenta, de repente fria. Cada dia para mim é uma novidade. Desse jeito.